nossa luz. Já disse, irmão, não me compare. Ando pelas ruas noturno, bem style. Fui na casa dela, irmão, comprei até um trident, vesti meu smile, que hoje em dia é o melhor disfarce. Tomei uns tapas dela e arte, tudo porque ontem à tarde recebi alguma mensagem dizendo tu é foda, tu desmonta os moda, chupa minha. Eu tô com saudade, eu era cúmplice, vítima, testemunha, recompensa póstuma, morri roendo unha. E é o nó que dá manter a alma suja. Eu teria mais respostas se vocês pensassem menos nas perguntas. E agora meu som é a luz da casa noturna, meu sono não funciona, igual alguns avisos de não fume. Aonde eu leio burla, é algo que me impulsiona. Thank you.